chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Se o PF vem da cobrança, após o sinal. Nego, onde você tá? Tô te esperando, você não falou que ia vir aqui no shopping pra gente fazer compras? Já te liguei várias vezes, você não me atende? Vem logo, tá? Tô te esperando. Eu vim aqui pra dizer que eu não consigo compreender, não sei o que fazer com essa menina. Porque ela me pira, não sei. É uma sensação de morrer. Só de ver ela parece que alguma coisa já me contamina. Porque me alucina, não sei. Ela tá brincando com o meu coração. Ela tá fazendo eu perder a noção. Ela tá brincando com o meu sentimento. Você não imagina o que eu sinto aqui dentro. Ela é do tipo que não anda desfilar. Por onde ela passa todo mundo subia. Ela é bonita por fora e por dentro. Ela é a mina pra todo momento. Eu vim aqui pra dizer que eu não consigo compreender, não sei o que fazer com essa menina. Porque ela me pira, não sei. É uma sensação de morrer. Só de ver ela parece que alguma coisa já me contamina. Porque me alucina, não sei. Mas ela é daquela de deixar o cara cego. Sem nada em sua volta, só os dois um deserto. Centro das atenções, invade o seu coração. Quente apimentada vai ficar na ilusão. Tá na tentativa de um beijo roubado. Se ela sai sorrindo, te deixa instigado. Domina o seu jeito, a fera virando presa. A viúva não é rara que nem a orquídea negra. Usa a beleza, método de sedução. Boa jogadora com as cartas na mão. Se não tomar cuidado, pega seu ponto fraco. Não adianta seu coringa se está fora do baralho. Erva perigosa te deixou alucinado. Tá de zóio gordo no seu carro importado. Escolhe nas vitrines só as grifes e joias caras. Não importa o companheiro, apenas a conta bancária. Vem de chavequinho ligeira, cheio de graça. Quanto mais gamado fica, ela escracha. Se cair na lábia, aí ela de chava. Te enrola numa seda e vai virar fumaça. Eu vim aqui pra dizer que eu não consigo compreender, não sei o que fazer com essa menina. Porque ela me pira, não sei. É uma sensação de morrer. Só de ver ela parece que alguma coisa já me contamina. Porque me alucina, não sei. Eu vim aqui pra dizer que eu não consigo compreender, não sei o que fazer com essa menina. Porque ela me pira, não sei. É uma sensação de morrer. Só de ver ela parece que alguma coisa já me contamina. Porque me alucina, não sei.